Meditação de 6 etapas. Ouça o som da minha voz e feche os olhos. Relaxe o corpo. Inspire profundamente e solte o ar. E vamos iniciar a primeira etapa. Compaixão. Imagine um pedaço da sua energia saindo do topo da sua cabeça, subindo até o centro do universo, onde vai se conectar com a grande luz, que responde, enviando um raio de luz branca até você. Essa luz branca preenche você da cabeça até os pés e desce até o centro da Terra, onde se conecta com a energia dourada da Mãe Terra, que responde com um raio de luz dourada, que se mistura com a luz branca, retornando a você, até que forma uma bolha de luz branca e dourada que preenche você e engloba você. Sinta-se dentro dessa bolha de luz branca e dourada, preenchido e cheia da energia de amor e compaixão. Sinta essa energia de amor e compaixão cobrindo você, preenchendo você. Agora expande essa bolha para incluir todos que estão aqui dentro dessa sala. Essa energia cobre e preenche todas as pessoas dentro dessa sala. E agora, na expiração, expande a bolha para englobar esse quarteirão. E expande mais ainda, até engloba a cidade inteira, preenchendo todas as pessoas e permeando até o ar da cidade com amor e compaixão. E agora, na expiração, expande a bolha para o país inteiro. E veja uma imagem da Terra na sua frente. E na sua expiração, veja essa energia de luz cobrindo a Terra e preenchendo todos os seres vivos, cada pessoa, animal, planta e a própria Terra, com amor e compaixão. E sinta a sua conexão com todos esses seres. E irradia a partir do seu coração compaixão e amor para eles. E percebe eles irradiando amor e compaixão de volta para você. Agora seguimos para a etapa 2, gratidão. Lembre-se de 3 a 5 coisas da sua vida pessoal que aconteceram nas últimas 24 horas ou nos últimos dias, dos quais você pode sentir gratidão. Pode ser um simples xícara de café, um abraço. Não precisa ser coisa grande. Ao lembrar, sinta aquela sensação de alegria que você sentiu naquele momento. E agora pense no seu trabalho ou carreira. E pense em um, dois ou três coisas boas que aconteceram no seu trabalho. Um projeto que deu certo, uma promoção. E lembre a sensação boa que vivenciou quando aquilo aconteceu. E agora pense em você mesmo, em uma, duas ou três coisas que você realmente gosta e ama em si mesmo. Sinto orgulho e gratidão por ter essas qualidades ou oportunidades. E ao fazer isso é bom e ajuda se você puder recriar na sua mente a emoção que sentiu quando vivenciou ou percebeu essas qualidades suas. E agora vamos para a etapa 3. Perdão. Lembre-se de alguém do presente ou do passado. Alguém com quem você ainda tem alguma carga que precisa perdoar. Veja essa pessoa na sua frente e repita mentalmente: eu perdoo você e peço que você me perdoe. E perceba a energia negativa daquele mal-estar deixando você, como se fossem manchas pretas se desfazendo e virando um pó preto que cai até o chão para ser absorvido e transformado pela Mãe Terra. E veja as conexões entre você e aquela pessoa como se fossem cordas pretas se transformando em cordas de luz. E até que, se for mais apropriado, se dissolvem, deixando você mais livre daquela pessoa na sua vida atual. Agora, seguimos para a etapa 4. Visualização do futuro. Agora veja algum aspecto de sua vida 3 anos no futuro. Pode ser você vivenciando estar com o corpo ideal, o amor ideal, aventura ideal, carreira, crescimento, contribuição social ideal. Escolha qualquer uma dessas e sinta a alegria que estaria sentindo, como se isso já estivesse acontecendo. E fique desfrutando deste sentimento. Se ficasse com tudo indo muito bem para você e se tivesse uma sorte incrível, como as coisas estariam daqui 3 anos? Como você se sentiria se isso fosse verdadeiro? Agora traga sua atenção de volta para hoje e vamos para a etapa 5, de visualizar o seu dia perfeito. Pense sobre o que precisa fazer hoje e visualize cada hora do dia se desenrolando da forma mais perfeita possível. Você pode visualizar isto, ou você pode simplesmente fazer afirmações do tipo: vou ter um almoço fantástico com a minha amiga. Faça isso como se você tivesse um superpoder sobre a maneira como a sua vida e o seu dia irão se desenrolar. É como se você pudesse dirigir as coisas de tal forma que apareceram, andaram, fluíram em sua direção simplesmente através dos seus pensamentos. Este exercício de simplesmente fingir e imaginar que seja assim tende a lhe dar um senso de controle e poder que frequentemente leva você a ter experiências mais positivas durante o dia. Então agora vamos para a última etapa, a quinta, a sexta etapa, a bênção. Você já se visualizou 3 anos no futuro e também decidiu a forma como seu dia irá se desenrolar. Então agora imagina como se tivesse um poder superior acima de você, não importa quais suas crenças. O importante é de você sentir que haja uma energia ou um poder superior que está lhe apoiando nas suas intenções e sonhos. Imagine um raio de luz vindo de cima até o topo da sua cabeça. E sinta isso como uma energia quentinha e positiva. Como uma energia amorosa de apoio que vem descendo do topo da sua cabeça até a testa, os olhos, o rosto, seu pescoço, ombros, braços até os dedos, peito, abdômen, quadris, coxas, joelhos, pernas e pés até os dedos dos pés. Imagine-se agradecendo esse poder superior por essa energia e percebe-se pronto e com poder para levar adiante o seu dia. Na contagem de 5, vem lentamente despertando. 1, 2, 3, devagar agora, estica os braços. E vem dando um abraço para você mesmo. 4, 5. Olhos abertos, bem despertos, se sentindo bem em saúde perfeita, sentindo-se melhor que antes.